ligeiro, ligeiro, ligeiro. Au! Simão! Ninguém é triste, o futuro existe. Eu vi, o trio não para, Dodô. A toqueiro não para, Bobô. O amor não para. Ei, ei, ei, eu vou. Eu vou. Mas eu vi, tá tudo preparado pra chegar lá em cima. Quem quiser vem comigo. Eu vi, motorista não para, operário não para. Vai buscar Dalila ligeiro. Lá vai, lá vai, lá vai.